viver. Eu sonhei ser feliz, mas você não me quis. Ficou difícil de explicar coisas do amor. Veja como estou, pronto pra viver uma história que ninguém contou. Eu sei que não foi bom, mas essa solidão só me faz lembrar coisas de nós dois. Mas você não me quis. Ficou difícil de explicar coisas do amor. Veja como estou, pronto pra viver uma história que ninguém contou. Eu sei que não foi bom, mas essa solidão só me faz lembrar coisas de nós dois. Só me faz lembrar coisas de nós dois.